broken down, maybe then man will see love will lead to victory. In the world with each other, need to love one another so we can overcome the total destruction in the world today. Peace and love, that's the way. Feel the tension in the air and now you're hyped. You're getting down because it's down. my stride as I take you for a ride. The rhythm and the beat and the rhyme must go inside. We rehearsed and tried, can't come on soft. I got to come up, I like a spotlight, like a morph. Enjoy being seen, but I have to stay correct to be the man that you select, the one you choose. When the blue begins to confuse all your dumps and blues, I make the rules and I'm setting the pace, taking my case while I move the place. Gonna win the race and I'll tell you face to face that the J is an ace, possessing all the elements that are needed. And you just can't beat it. No, I don't want no people meaning. No, and any song I'm dancing to. No, I don't want no people meaning. All I wanna do is dance with you. saw, so that I owe the show pride. Don't cry, girl, you're my girl. I love you out of this world. Inside the Austrian nation, I crave your body. Girl, I still to be with you, my skill, little baby. So I burn for you, I don't tell the lies. I hide the hell so we can chill with the anal vibe. Miles. You can read, but you can't grab it. You can hold it, control it, no, you can't bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no, you can't connect it.

Listen to my money, honey, listen to my groove. Jack and the shares are on the move. So do you know what I'm talking about? I don't know what it is. Groove's got my money on the move. Listen to my money, honey, listen to my groove. These Tekno shares are on the move. So for the last time, baby, do you know what I'm talking about? I don't know what it is. It's Tekno groove, Tekno groove. It's Tekno groove, it's Tekno groove. It's Tekno

We'll be right back. Tarzan Boy. Tá aí uma versão feita por um holandês chamado Matt Pop. O cara é um gênio e faz versões não oficiais, é mole? São os famosos bootlegs. Você também conferiu David Bowie com Let's Dance, Eurythmics Sweet Dreams, CCCP It's Only Rock'n'Roll, Dow Jones Just a Techno Groove, Paul Abdul com Strike Up, e começamos com Incognito na voz de Jocelyn Brown, Always There. Chegamos na metade do programa, o que significa que tem mais uma hora de Flash House pra rolar, tá? Não sai daí não. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Atenção básica, promover e proteger a saúde. Termalismo ou crenoterapia consiste no uso de águas minerais com propriedades consideradas medicamentosas e que podem ser utilizadas para complementar o tratamento de vários problemas de saúde. O Brasil é rico em recursos naturais ideais à sua aplicação. O SUS tem informações sobre este tratamento. Saúde Integral, um compromisso pela vida. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 19 horas e 14 minutos. Mundo Kids Ortopé, as melhores marcas do segmento. Planet Kids, Farm Infantil, Fábula, Kili, Milon e acessórios em geral. Um mundo de produtos de qualidade para crianças de 0 a 14 anos. Mundo Kids Ortopé. Resende Shopping, segundo piso, expansão. 3354-5774. WhatsApp 981-159747. Conheça mais sobre Mundo Kids Ortopé nas redes sociais. Você já pensou em ser um piloto de avião? O Aeroclube de Resende forma pilotos para aviação civil há mais de 75 anos. Venha conhecer as nossas instalações. Estrada do Aeroporto de Resende, no bairro Itapuca. Entrada pelo CIEP. Matrículas abertas até 30 de janeiro para a primeira fase do curso para se tornar um piloto de avião. Visite o Aeroclube de Resende e aproveite para fazer um voo panorâmico. Dispomos de voos locais e também pelo litoral fluminense. Agende seu passeio conosco. Preços acessíveis. Informações 3354-4732. www.aeroclubresende.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Se não fosse por Zé Olho de Algodão, eu teria me casado há muito tempo atrás. De onde você veio, aonde você foi? De onde você veio, Zé Olho de Algodão? Ha, traduz isso daí, é o Cotton Eye Joe. Been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? you did it, more from us, you did it. Where did you come from? Where did you go? Oh, the mass wall, they ran me. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? voando, sei que faz tempo pra caramba, tá? DJ Marcandi com Chariots of Fire. Yes, com Honor of a Lonely Heart. 66 Sputnik, Success. Ainda Regina com Day by Day. E começamos com Zé Olho de Algodão, Rednecks, Cotton Eye Joe. Você acabou de conferir o terceiro bloco do Flash House de hoje. Com essa pintura dessa música, né? Inia, Orinoco Flow. Isso é que eu chamo de fechar com chave de ouro, hein? Não saia daí, tem mais um bloco pra rolar, tá? Você está ouvindo Flash House. Observe esta música. Já imaginou o exército russo cantando essa música? Agora observe essa aqui. Observe como ficou gostosa. YouTube já faz parte da nossa programação. Mas a gente também tem de outras maneiras. Your music. The best music, the best reader. Rio Sul Radio. 19:48. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisioberg tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisioberg. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelli. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. O quarto bloco do Flash House de hoje vai começar com a voz de Marilyn Monroe. Um famoso episódio, inclusive. Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday. No, my dear. No, mãe. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Monsieur, it's a papa. You know, la propriétaire. Monsieur, it's a papa. You know, la propriétaire. No, yourself now? Do you recognize the girl? The one who broke a thousand hearts, terrified the moon. Thank you. Se você não gosta disso daí, você tá no lugar errado, hein? Ainda tivemos aí o OMG com Pandora's Box. Também tivemos Pat Mick com Use It Up and Let It Out. E começamos o quarto e último bloco do programa de hoje com Ariel. Happy Birthday, Mr. President. Vocais de Marilyn Monroe. Um episódio bem conhecido, né? Bem famoso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. Pra mim é sempre muito bom fazer, muito gostoso poder produzir, mixar, falar e brincar aqui com vocês, fazer companhia nesse sabadão, né? E se você estiver acompanhando aí pelo podcast ou reprise, também tá valendo. O negócio é curtir músicas velhinhas, gostosinhas, boazinhas, dançantezinhas e etc. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta, tá? Abração, fui. O passado de presente pra você. Flash House. Belos acordes nos remetem a belas músicas. E belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 20 horas. e 15 minutos.